sonhava te amar desse jeito. Hoje nasceu um novo sol no meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado. Viver o êxtase de ser amado. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Com sua ajuda tranquila e serena, vou aprendendo que amar vale a pena. Que essa amizade é tão gratificante, que esse diálogo é muito importante. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. Te amar, eu nem sonhava em te amar desse jeito, desse jeito. Hoje nasceu um novo sol em meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado, te sentindo ao meu lado. Viver o êxtase de ser amado. Não queria te amar e te amar desse jeito. E te amar e te amar e te amar. Quero acordar te sentindo ao meu lado. Com sua ajuda tranquila e serena. Com sua ajuda tranquila e serena. Que essa amizade é tão gratificante. Viver, viver o êxtase.